Hey. Ave Maria, tinha que ser o senhoria. Sem moderação, só dá um peão pra ficar firmão, não é marola o som. Só moleque bom daquele jeitão, desbaratinado, funk no tal. Pega a visão, menorzão vilão, no modo avião pra não dar atenção. Pra vir com o zoião, mas já passou papo, que nós não vamos querer do lado. A pita liga, pega a pita, vê se identifica que nós tá sussurro. Casinha, negou das mapinhas lá que o baile porque elas toca cadu. Família é metralha apontada, sessão de gachada de bala dum-dum. Fale dela, achou que nós tava caiu do cavalo e o papo foi só um. Vida, tô na avenida, tô com a bandida, ela sem encontro. Sem simpa que o time é esse, é pra ganhar champions, tão bom que vamos. Na mira, ela joga em pina, ela chama amiga e joga pro bonde. Tem bala, vilão da praça, é valendo a taça, tão bom que vamos. Só pra confirmar que é nós que tá põe pra tocar. Que é o DJ Orelha no beat, levanta a mala. Pra marolar, nós vai botar lancha no mar. Tá tendo sereia, querendo. Só pra confirmar que é nós que tá põe pra tocar. Que é o DJ Orelha, no beat leva na mar. Só pra marolar, nós vai botar lancha no mar. Tá tendo sereia, querendo dar pros quebrada. De hoje a um cano, a conta lantando, nós tá com a bagaça. Empilhando mais dinheiro do que os Deep Dog, só tá de fumaça. Se me vê de quebrada, me deixa quietinho, só coloco o quê? Ajudando o caminho. Passa sede comigo, vai beber do vinho. Não vou desfrutar do sucesso sozinho. Moleques azul turquesa. Com nós é preto no branco e as peças na mesa. Se vocês é a nata, toma na lata. Nós é o quê? Ô seu vacilão, vou dar direção. Que se é pra jogar, nós só entre em campo com a seleção. Beat do Orelha, que essas bebela verificada lá no Instagram. Rolê de lancha, tem jet de prancha escutando. Olha pra minha cara, só pra confirmar que é nós que tá põe pra tocar. Que é o DJ Orelha no beat, levanta a mala. Pra marolar, nós vai botar lancha no mar. Tá tendo sereia, querendo dar pros quebrada. Só pra confirmar que é nós que tá põe pra tocar. Que é o DJ Orelha no beat, levanta a mala. Só pra marolar, nós vai botar lancha no mar. Tá tendo sereia, querendo dar pros quebrada. Jogou o vestido curto, apertou modo gostosa. Do lixo ao luxo, ela ficou poderosa. Numa praia diferente, a bebê goza nos milhão. No Brasil não tá carente, tá canata de carrão. A Laís pensa em dinheiro e a Bruna pensa igual. Curte no Rio de Janeiro, faz grana na capital. O trampo valorizou, elas não tá nem ligando, já não pensa em. Um monte de dinheiro. Cê tá na lancha do bololô, na garupa do jet do Cadu. Ela quer janta no bololô, sempre pede peito gato. Nós te catuca, te catuca, te catuca sem amor. Nós te catuca, te catuca, te catuca sem amor. Zero love, eu tô top 1, eu tô milionário, eu tô. Nós te catuca sem amor. Zero love, eu tô top 1, eu sou milionário, eu tô. Nós te catuca sem a. Zero love, eu tô 01, eu sou milionário, eu tô. Nós te catuca sem amor. Que é nós que tá bom pra tocar. Que é o DJ Ureia no beat, levanta a mala. Pra marolar, nós vai botar lancha no mar. Tá tendo sereia, querendo dar pros quebrada. Só pra confirmar que é nós que tá bom pra tocar. Que é o DJ Ureia no beat, levanta a mala. Só pra marolar, nós vai botar lancha no mar. Tá tendo sereia, querendo dar pros quebrada. Mudei minhas metas, nasceu o jogo. Ela viu nós, peguei pra louco. Complicado de entender, sou eu, bebê. Às vezes só fico na intenção de te copiar. Faz de fita e na brisa, ele lá do ice close. Bora mais um, pode ter seu agico. Ligado no papo bolado, esquema toda da pitada. Quatro loucas se diz, bota tudo nessa maluca. Vou fazer o meu e da Pelé pela madruga. Correndo das vagabundas, elas conseguem me achar. Mudei minha meta, nasceu o jogo. Ela viu nós, peguei pra louco. Complicado de entender, sou eu, bebê. Às vezes só fico na intenção de te copiar. Mudei minhas metas, nasceu o jogo. Ela viu nós, peguei pra louco. Complicado de entender, sou eu, bebê. Às vezes só fico na intenção de te comer. Ureia físico, beat quântico. Nós com os brinquedos aquático. Nós te bancar cosmético. Procedimento plástico. Eu que nem sou fumante. Tô com maço no elástico. Perguntar na relíquia de quem que eu tô. Influencer modelete. Quer andar de lancha e na garupa do jet. Quer pegar vivência pra subir o voucher na net. Bater top 1 vendendo conteúdo sexy. Hoje é pelas águas. Avisar que hoje a revolvo vai ser no mar. Saca os brinquedinhos que hoje nós vai bagunçar. Elas pula da prancha só pro tubarão pegar. Hoje é pelas águas. Avisar que hoje a revolvo vai ser no mar. Saca os brinquedinhos que hoje nós vai bagunçar. Elas pula da prancha. Só pra confirmar que é nós que tá põe pra tocar. Que é o DJ Ureia no beat, levanta a mala. Pra marolar, nós vai botar lancha no mar. Tá tendo sereia, querendo dar pros quebrada. Só pra confirmar que é nós que tá põe pra tocar. Que é o DJ Ureia no beat, levanta a mala. Só pra marolar, nós vai botar lancha no mar. Tá tendo sereia, querendo da pus quebrada. Ave Maria.